Alpha Zago, begin NX-ray, head to 10-1-0-7-9. Continua a aproximação, 5414, aguarda a pista livre. O Gol, no 621, desça para 4 mil pés, meio que. Então 5-2, direita, 1-2-1, deixa eu falar. Número 6319, chame Recife, 1251, alterna 13325. 251, 13325, Paulo Salvador, bom dia, Gol 1165, informação Gol, que autorização, Guarulhos? 1165, aguarda cópia, bom dia, o ajuste 1095. 1095, aguarda cópia, Gol 1165. Zero, que nem Galo, 0 no 5, continua a aproximação, chega bem, agora de pista livre. Quadro do 4, no solo 5-4, libere pela direita, solo, rolo 2-1, decimal 9. Ó, 64. 4-8, ingressa Juliette, portão 8. Portão 8, no 64. Vamos descer para 2015, livre LS. 2015, livre LS, por menos. Zero, vento, 1-0 graus, 1-3-9. Tron 4, Trax via Alfa, reporte antes da Juliette. Livra Alfa, reporte antes da Juliette, 4-1. 4-6, desça 050, chegada Mari, identifique. 050, Mari, reporte antes da Juliette, tá? Autorizado. Autorizado, tá, obrigado. A Golf chama agora Recife, frequência 260, alterno 288. Recife 260, 288, grato, bom dia, bom trabalho. Fala, autorizado ingresso, reporte com nome. Papá, papá, Mike, bravo, papá, prossiga. Tá na hora contra a escola? Mike Bravo Papá. Mantém as condições iguais? Está mantendo quanto? 10? Está ciente, porém o senhor irá ingressar. Então eu sugiro que suba para 2 mil pés para evitar que tenha o limite vertical de 2 mil, de 1.500. Bravo Papá, reporte na rotatória. 5-0, no palco 7, direita, solo 09. Cuidado, prossiga. O máquina decolagem autorizado no 7, uma centena com uma dúzia. Está restrito, manter a proa até 3 mil pés. Sub, mantenha 2 mil na projetada. Fala, Salvador. Bom dia, Xané, 6250. 6250, tá aqui via Alfa, reporte no seu jet. Alfa, reporte na sua jet. Meia 2, eu me chamo Torre, no 8, principal 62. No 8, principal 62, eu vou na 62. Mike Bravo Papá, Salvador. Beleza. Contato radar agora 17 mil em Salvador. Não recebo o altimetria, ok? Você bateu 2 mil. Fala, Salvador, gol no 65. Pronto pra cópia, 2. Pronto, cópia, no 65. Autorizado, Salvador Guarulhos, 360, Pesolo 10. Está 10, curva direita da Elza Bridge, controle no 208, transponder 5457, gol no 165. Só confirma o transponder 5457, senhor? Afirmo, 5457. Ok, está autorizado 360 para São Paulo, aeroporto de Guarulhos, via Pesolo 10. A saída é da El Leda Bridge. 120, decimal 8, é o controle 5457 transponder do gol 1165. Correto, 62, chame pronto. Chamarei, gol 1165. Salvo Salvador, gol 1165 agora no 62 e pronto. Pushback acionando. Autorizado, sintax. Chamarei, táxi, 1165. Próxima GDS, 250. 250, ingresso de GDS, portão 2. GDS, para o 2. Aéreo Controle, 120.8, uniforme, bom voo. Controle de Salvador, meu cordial, bom dia, esse é o papapá, uniforme, máquina, uniforme, decolou na sua escuta, manteve o eixo de decolagem, está atingindo 3.000. Uniforme, máquina, uniforme, suba e mantenha 260 sem restrição, livre curva à esquerda para o Edmomo. Pro de Momo, sobe até o 260, uniforme, sem restrições. Afirmativo, Momo. Gomia 21 no solo 02, direita 121 desse ponto. Salvador, bom dia, Gol 1621. Salvador, Gol 1165 para o táxi. Temos 1963 a bordo, 3 horas 51 minutos, Fernando Galeão. Três táxis, então, ponto espera vem Índia, ponto espera 1865, 1165, boa viagem. Autorizado via Índia, ponto espera da 1901, 1215 ajuste, Gol 1165. Mike Bravo, Papá, Bisalva 17. A intenção seria 1-0, 4-3 da aviação geral, ok? Nesse momento, 9 milhas para 5 minutos. Gente, o mais já está visual com o campo aéreo do Salvador? Sim, motivo. Ok, chame torre, 1-8 desse momento. 1-8 desse momento, grato. Checo Delta vai observar o Airbus da TAM, sua posição de 12 horas, 4 milhas e meia, cruzando 50 para 2 mil. Afirmativo, confirmando a intenção de pouso pista 10. Reporte então no través norte da torre para prosseguir pátio 3, o Mike Bravo Papá. passo no 165, autorizado a linha de decolar pista no 0, 110 graus, 12. E Mike Echo Delta está livre, LS Extreme, Fox estabilizado. Está livre, LS Extreme, toma lá estabilizado, Mike Delta. Decola a pista 10, curva direita, saída coral. Controle 120.8, transponda 5436, o Força era 2281. Sobrevoo da base aérea, aguarde cruzamento do eixo da 10, aeronave da Gol, iniciando corrida, 137 Gol. Localizador Campo Vista, Terra 3896. 3896, chame torre, ano 8, decimal 612. 1836, 3896. Papá, tem condições de agilizar o cruzamento, próximo à cabeceira 10? Tinha 4 cruzamentos e aeronave para passar o externo. Da 3896, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Gol 1165, decolado ao 08, chame controle em 120, décima 8. Solo controlado, parte 3, Mike, Bravo, Papá, vento 1, 1, 0 graus, 1, 2, 0 graus. Eu tenho aqui o 36, eu vou correr na concentra aqui, talvez pode 38. Ah, certo, obrigado. Então, 3896, autorizado pouso, pista 10, vento 110 graus, 10 nós. Táxi 2281, no atleta que foi o hotel. Na hotel, mantenha a posição e aguarde para o cruzamento. Mike Uniforme, chame Recife, frequência 2545, alterno 34, decimal 50. 2545-13450, me forma mais, me forma. O Gol 1165, Salvador? Mike, tá? coordenei com o centro aqui, eles também dispõem da sua autorização como 360 como o nível final, e vai mantê-lo como final. Tá, certo. 360 final, obrigado. O gol, o nono, meu amigo. Que bravo, papai, não escuta. A entrada solicita informação se vai permanecer no pátio ou qual o estimado aí para a nova decolagem. Vou decolar hoje por volta de 3 horas local. Mantenha escuta aí, espero talvez solicite sua mudança de pátio. Mantenha a posição, Fotera 221. Oito nove meia, Zuno 1, direito 1-2-1 nesse momento. Cinco delta completo, LS chame 2 no noite, eles estão meia dúzia. Tá, 2281, autorizado o cruzamento da pista 1028. Cruzando 2281. 2296, táxi via Alfa, reporte em via Juliette. Alfa, via Juliette, 3296. Vai para papá, pode permanecer nesse pátio devido à curta duração de permanência. E para o pênalti será coordenado o novo pátio. Está em frequência livre. Aqui é com o Delta, ciente, reporte para a modificação das regras. Ingressa agora Juliette, grande pátio até o ponto de espera 18612015. Então, boa viagem. 3896, ingressa Juliette, portão 5. Juliette, portão 5, 3896, obrigado. Firma. 3281, autorizado a linha de decolagem pistão 0, 110 graus, 149. Alto Delta, reporte final no 7, vento de 120 graus, comando. Recife, 251, alterno 3325. 251, 3325, para o gol 1165, uma batalha. Salvador, eu vou no 630, autorização Recife, informação gol. 630 autorizado a Recife 370, perfeito 58. Decola pista no zero, curva esquerda, Pucaracaju, Aracaju, 1208, 5466, voo no 630. Autorizado Recife 370, perfeito 58, Aracaju 1, Aracaju 1. Ok, eu não consegui copiar a autorização no 630, poderia repetir por gentileza? Autorizado, Recife 370, via 358, Aracaju 1, 5466, eu transponder do controle 1208, é o outro. Correto, chame pronto, portão 4. Salvador, Fosseiro 2281. FAP 2281, suba um centeno na saída Coral. Tarifa Coral da presente. Autorizado. Subida para uma centena, confirmando a presente para o Coral. Moro OTR 6140. Autorização Maceió. 6140, Maceió, aguarda copo, ajuste no 015. Saída, qual seria? Puca. Aracaju, controle 120.8, transponda 5476, hoje na minha 140. Autorizado Maceió, nível 250, da fase da 1, na minha, da esquerda, Puca, Caju, aerovia, Ampere, 58. Transponder 476, 1208, controle. Esquerda, após confirmando, portão 2, chame pronto. Esquerda, tá lá. autorizado para o posto de estacionamento, portão 4. Autorizado, senhor táxi. Controle? 3198, identifique chegada Mari, vai descer o 050 na proa de TAP. Direita, ponto de espera 18612015, boa viagem. Direita, ponto de espera 18612, contra marcha. 5403, identifique, chegada Bonf, desça para 4 mil pés, ajuste 1015. Cola, 1630, vento uma centena, 1119, 81015. 130, decolador 27, controle 1208. Controle do Rogério, voo 630, passando 1.610, saída PUCA. É 30, submantenha 370, saída PUCA. 70, pode voar PUCA da presente? Autorizado, voar PUCA. Paulo Salvador, Oxirame, 140, bom dia. Bom dia, prossiga. Oxirame, Oxirame, posição 2. Autorizado, Chantax. Chantax. Desce mantinha 3.000, ajuste 1.015. Autorizado, descido até 3.015, então 3.198. 094, chegada a Mari, desse mantenha 050, vigilante. Mari, não para o completo, 094. Liberada a velocidade, desça para 2000, 1015 ajuste, informe localizador, livre LSX3. Azul 4207, chegada bom, se desse mantenha 4 mil pés, ajuste 1015. Azul 630, vai passar o 70, chama o centro aí 12545, alterna 134, decimal 5. 2545, volta lá, senhor, bom dia. Qual o nome, 130? Bom dia. Poxa, né, 6140 para o táxi, 19 a bordo, 10, alternativa. Direita, ponte espera, 1862, 1015, boa viagem. 235, obrigado. Autorizado para Maceió, 370, nível, seu decola da 10, com perfeição da saída Puca, transição Aracaju. Após decolagem, curva à esquerda. Aciona 5502 em transponder no 208, a frequência do controle. Afirmativo, 370, autorizado, decola 90, primeira esquerda, Puca, Aracaju, 502, 208. No 64, ponto posicionamento, gate 08. Autorizado, chame táxi. Táxi, 048. Cinco quatro zero três, desça para 3015 ajuste, cancelada a restrição em pelo 3015, cancelado a restrição em pelo 5403. 118 decimal meia. Zero da Chiné na escuta da torre. Totalmente pronto, 4-0. Ali decola piscina 0, vento uma centena no 2-2. Ideals em 1-2-0 decimal 1. Estabilizando. 198 complete final ILS, torre 1 no 8, decimal 6. Trip 5403, desça para 2000, autorizado ILS, tem que se reinforme o localizador. Para 2000, autorizado X-Ray, chamarei no localizador 35403. Adeus. 18, táxi autorizado até ponto de espera 10, táxi via Índia, torre 118, meia dúzia, ajuste no 0 no 5. Confirma, 5-4, Salvador, autonomia? Afirmativo, 5-4, agora 2 horas e 14, Fernando Salvador. Via Pátio, cabeceira 10, via Índia, 1-6-4-8, torre 18. Bom. Confirme, trem de pouso embaixo travado. 198, tráfego avistado, livre pouso, pista 10, vento 110 graus, 12 mais, ajuste 10, 15. 198, cheque equipamento de rádio, sua transmissão está muito baixa. Condicionador, será 140, boa. 38, controle no 208. 250, Apuca, poderia cuidar para o de Maceió? Até inicialmente Apuca aguardando com a reação. Aguardando, 640. Livre pouso para o TAM 3198. O ajuste no 095. Localizador TRIP 5403. TRIP 5403, passa Duna, completo final ILS, torre 18 decimal 6. Torre 186, TRIP 5403. O 1621 de Salvador para Congonhas, nível autorizado 360 na Up Zulu 10, Bridge, Up Zulu 16, Bravo até Zulu, Trive, Saradael após Leda, transição Bridge, código transponder 5471, controle 120, decimal 8. Com 1621 autorizado São Paulo 360, e Up Zulu 10 até Bridge após Up Zulu. Bravo até o Zulu, Israel Lida, Brito, responde 5471, controle 520, mal 8, o gol 1621, vai para a autorização de acionamento na posição devido à falta da Bilu, posterior pushback. Gol 621, acionamento a critério, reporte para o push. Reportará para o push o gol 621. 19. Paulo Salvador, bom dia, tá? 398, livrou na frente. 403, tráfego avistado, livre pouso, pista 10, vento uma centena no 3 mais, ajuste no 0, 15, confirme, baixou e travou. 5403, livre pouso, pista 10. Novembro Vitor, senhor identificação, chegada Mari, desse mantém 050. 850, 050 na chegada Mari, Sierra da Madalena. 242-07, reduz a velocidade 2109. 2109, 2407. Voo 1094, desça para 2000, ajuste 1095. Autorizado LS X-Ray, fã do localizador. Ok, 2015, 0 na casa, depois no localizador. Tá 3198, ingressa na Juliette, procede pro Fing 03. Juliette 03, 3198. Salvador, voo no 621, posição 1, para pode pegar também. Voo 4-0, recusar o nível 150. E aguarde transferência. Puxo no 01. Após a primeira aeronave da Terra 3, autorizado, puxo voo no 621. Qual primeira aeronave chamou o solo? Pro limite do localizador, descendo para 3.000, com 1.015, azul 407. Solo, TP 5403, lembrando. 5403, prossegue Alfa, Juliette, pátio 3. Estacionar, fica atento ao sinalizador. Alfa, Juliette, pátio 3. Chame 140, passa 160, chame centro em 12545, alterna 134, decimal 5. Decimal 5, 345, 61140. Azul 4207, desça para 2000, para o localizador, curva à esquerda na proa 130, informe estabilizado. Descendo para 2000, proa 130, informe estabilizado, Azul 4207. Localizador, voo 1094. 1094, complete final ILS, chame a torre 118, decimal 6. 86, 094. Alto 207, iniciei redução para aproximação, autorizado final ILS X-Ray, informe localizador. Reduzindo, informe localizador, azul para 207. Salvador, bom dia, voo 648, cruza 3000. 648, suba ao nível 370, saída PUCA, vigilância. Saída PUCA, nível 370, vigilância, voo 648. Estabilizado localizador, azul, 4207. 207, complete final ILS, torre 118.6. 118.6. São Paulo. 561 autorizado chegada a Mari, desse mantenha 050. Mari 050, voo 1961. Papai Romeu Serra, Novembro, Vito, desça para 2000, autorizado final ILS, que se reajuste 1015, forme localizador. Gente, das 2015, repassará estabilizado localizador Serra da WB. Jete Bravo Delta, desça para 3000, ajuste 1015. 3000 com 1015, Bravo Delta.